Seja bem-vindo a mais um Eu Discordo, esse é o terceiro episódio, e eu sou a Ana. Eu sou o Henrique. E hoje nós vamos discordar sobre Batman Lego. Não é Lego Batman? Tá, vou começar de novo. Não precisa. Então tá bom. No podcast passado, a gente falou sobre Haito Genshou no Gringa, uma indicação do Henrique, e nesse episódio a gente vai falar sobre Lego Batman, o filme, uma indicação minha. Então, Henrique, quer dar uma sinopse? Então, o Batman, ele é extremamente babaca e ele se acha o melhor da cidade de Gotham City porque ele salva ela, mas aí ele descobre que ele precisa aprender que as outras pessoas da vida dele, tanto os vilões quanto os aliados dele, também são importantes e que ele não tá nesse mundo sozinho. Um filme com lição de moral para crianças, não é mesmo? Não, é um filme para todas as idades, assim. É como um filme da Pixar, no sentido de você pode aproveitar qualquer que seja a sua idade. Sim, isso é mesmo. Ah, eu gosto de sempre perguntar se você gostou antes de começar a falar sobre. Sim, é um filme bacana, é um filme divertido. É um filme que você assiste, você se diverte. Ele tem personagens legais, tem boas piadas. É um filme legal. Eu não desgostei dele, não. Tô vendo que esse podcast vai ser curto mesmo. Muito bem. Eu gosto muito dos filmes do Lego, no geral. Mas eu, você sabe, eu sou muito fã do Batman. E não exatamente do Batman, mas do mundo de Gotham, essas coisas. Então, pra mim, né, um filme com tantas referências, com certeza é demais, é épico, é ótimo. Mas eu sei que você não tem essa mesma visão que eu. E por isso eu fiquei curiosa pra saber o que alguém que não tem essa visão que eu tenho do Batman, e de Gotham, e do mundo, dos personagens, dos vilões. Qual é a visão dessa pessoa sobre isso, entendeu? Eu gosto do estilo que geralmente Gotham é apresentada. Os filmes do Batman do Tim Burton, né, lá dos anos 80, 90, eu gosto muito da Gotham do Tim Burton. E é uma Gotham bem suja, escura e tal. E eu acho o universo do Batman interessante mesmo. Eu só acho que o Batman em si é um personagem muito... Eu não gosto dele, basicamente. Eu não gosto do Batman, mas o resto é legal, sim. É, e eu acho que o Batman, o jeito que ele é apresentado nesse filme, então, deve ser muito similar ao que você vê do Batman desde antes, já, né? Não necessariamente, né? Porque o filme, ele é quase que uma paródia, né, do Batman. Então ele pega todos os elementos que fazem o universo do Batman e ele exagera tudo, né? Então o Batman, geralmente ele é um babaca, mas ele é um babaca meio que pra dentro, sabe? O personagem do Batman em geral, ele não... As pessoas não acham ele irritante no geral, sabe? Ele pode ser babaca, mas as pessoas ao redor dele não necessariamente percebem isso. E no filme do Lego, ele é completamente despirocado, né? Sim. Loucão, e ele não esconde nem um pouco a soberba e o egoísmo dele. Quase um Tony Stark, assim. Só que Tony Stark é legal. Não. O que eu gostei bastante também, não tanto assim na animação, porque o estilo da animação do Lego não tem como falar se você é uma animação boa, é uma animação ruim, não tem com o que comparar ela. É uma animação do estilo do Lego. É muito bem feito, na minha opinião, mas o que se destaca pra mim é a sonoplastia, principalmente quando eles estão atirando. Porque aí fica parecendo uma brincadeira de criança mesmo. Tá lá os brinquedinhos e aí alguém começa a atirar e o personagem faz piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. E é muito bom. Eu rio demais disso à toa, mas eu dou muita risada disso. É, isso corrobora com o estilo de paródia do filme, né? Sim. É, esse piu-piu-piu e tal. É, no caso da animação, eu nunca tinha visto um filme Lego, né? Esse foi o meu primeiro. E eu achei a animação um pouco estranha, principalmente no começo, quando no começo do filme, que já tem uma cena de ação já bem grande e tal, e eu tive um pouco de dificuldade de entender o que estava acontecendo por causa do estilo de animação. É, ele parece um pouco como se fosse um stop motion com personagens de Lego, mas não é stop motion, né? Eu acho que é animação digital. Sim. Mas como eles usam personagens de Lego, eles fazem essa brincadeira de fazer com que seja um pouco parecido com um stop motion. Mas, no geral, eu acho que a animação, ela, o estilo de animação, ele contribui pra vibe bem leve, bem divertida do filme, mas ao mesmo tempo ele limita um pouco no que eles podem fazer no filme, na minha opinião. Eu acho que é um estilo que ele encaixa bem no filme, e porque o filme foi pensado desde o início com esse estilo, mas não é um estilo de animação também que eu me sinto muito interessado a ver outras histórias nesse estilo, assim. É uma coisa assim que não tem muita liberdade na hora de desenhar, mas eu gosto das coisas que acrescentou a história e o jeito que eles resolvem as coisas. Por exemplo, o Batman é conhecido por ter super apetrechos e máquinas e carros e helicóptero e tudo do mais potente, do mais incrível. Então ele pega peças da cidade, já que é tudo de Lego mesmo, ele pega peças da cidade e monta o próprio veículo ali na hora mesmo. Sem contar que acaba que a cidade ser feita toda de Lego, né? E tudo ser Lego acaba criando um dos maiores problemas no filme depois, que é quando explode a bomba e as peças de Lego gigante lá se desencaixam e a cidade começa a cair. É, na verdade, eu acho que não cria o problema, cria a solução, na verdade. Também. Né? Justamente por ser Lego, eles podem ter aquela solução maluca que tem no final. E eu gosto que eles fizeram isso, sabe? Tipo, eles não escondem que isso aqui é uma história feita com Lego, eles simplesmente vão o máximo que eles poderiam ir, sabe? Sim, eles fazem piada com isso, eles fazem drama com isso, eles fazem tudo com isso. É muito bom. É, tipo, eu acho que é uma solução no final que é bem condizente com o resto do filme e bem coerente até, assim, com o que a gente tinha visto até aquele momento. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que você comenta que é uma paródia, mas eu acho que não é só uma paródia, é uma paródia com uma homenagem também ao legado do Batman. Porque o primeiro quadrinho do Batman é de 1939, ou seja, é muito, muito, muito tempo e muito conteúdo. E eles conseguem fazer referências ótimas, tanto a material mais antigo quanto a material mais novo. Principalmente do que participou de cinema e TV. E, cara, o que são essas referências? Elas são ótimas, ótimas mesmo. Eu adoro as referências que eles usam nesse filme. Principalmente quando tem aquela cena do Alfred falando com ele, e vai parecendo assim, do que ele tá falando. Tipo assim, teve aquela sua fase estranha em tal ano, em 2010, em 2007, e vai passando assim. E aí, e fala daquela fase. Você conseguiu errar todos os anos que ele falou agora. Que ele fala dos anos dos filmes, né? Ele fala 2016, 2012, 2008, 2005 e aí depois nos filmes dos anos 90. É verdade. Não, 2010, aquela fase estranha então, dos anos 60. Olha só o nível da fã do Batman que temos aqui. Eu não sabe o ano que saiu o Cavaleiro das Trevas. Eu não sei mesmo. Denúncia aqui. Cara, eu não lembro a data nem, sei lá, do aniversário do meu pai, às vezes eu esqueço. Mas voltando, ele começa a falar lá as datas e vai passando bonitinho lá as imagens, e aí fala aquela fase mais estranha nos anos 60. E cara, toda vez que eu vejo esse filme de novo e aparece essa cena, eu não consigo não pensar na musiquinha da Feira da Fruta. Essa é uma boa piada, porque todos os filmes são meio que uma representação em Lego de cada um dos filmes que ele vai citando, mas quando chega na série dos anos 60 vira a série mesmo, né? Com as pessoas de verdade, né? Como a série realmente era. E numa cena engraçada do Batman, não sei, dançando, eu não sei o que ele tava fazendo. Sim. Ali, mas. Ninguém sabe. É justamente a piada tá no. Você não tava esperando que eles fossem colocar a série mesmo, sabe? Sim. E colocam. E depois o Alfred usa a roupinha da série, é ótimo. O Alfred de Batman. É. Eu acho que assim, eu acho que essa questão de referência, por um lado, referências elas podem ser realmente engraçadas e podem complementar o humor de um filme, mas a referência pela referência só não é nada, é algo jogado, assim. Eu acho que o filme, no geral, ele faz um bom trabalho de trazer referências e fazer boas piadas com isso e não Sim. só jogar uma referência em cima da outra. Sim, com certeza. Ah, você queria falar do Batman babaca. É que entrando nos personagens, né, o personagem principal que é o Batman, e ele é extremamente babaca. E com como certeza. Disse, os personagens em geral são um exagero do que eles são nos quadrinhos, ou sei lá. E o Batman, ele é o cara que ele só pensa em si mesmo, né, e ele quer ser vangloriado pela cidade, mas ele não quer realmente consertar os problemas da cidade, né? Tanto que é o conflito dele com a Bárbara Gordon é que ela quer realmente fazer alguma coisa para que Gotham City realmente vire uma cidade segura, né? E que não tenha que ficar dependendo do Batman para combater os criminosos. Sim. E eu acho que a representação da Bárbara Gordon, tá, que fugiu bastante da Bárbara Gordon original, mas que seja. Mas a representação da Bárbara Gordon que a gente tem no filme é uma das, assim, das animações que a gente tem tratado, é uma das melhores representações femininas que a gente tem. Só tem ela, praticamente, de personagem feminino que aparece no filme. Mas ela é ótima. Ela realmente tá ali pra resolver os problemas. E ela é o contrário totalmente do Batman. Ele tá lá pra aparecer e pra lutar contra o crime de uma maneira ineficaz. Mas não, ela só quer fazer política social. E eu gosto de quando ela é apresentada como a nova comissária na festa da aposentadoria do pai dela. Uhum. Aí tem aquele videozinho da apresentação e é um vídeo de ação dela. Sim. Ela se formou em Harvard, eu não sei o quê. Harvard policial. Ela combateu o crime com estatísticas e compaixão. É ótimo. É bem engraçado, realmente. Mas voltando pro Batman, eu acho que o filme entra num assunto que é... Se você quiser discutir o Batman de uma forma séria, o Batman mesmo, o personagem original mesmo, é uma discussão bem válida, essa discussão de se o que o Batman tá fazendo realmente tá diminuindo, se ele realmente é efetivo em deixar a cidade mais segura, em combater a criminalidade, né? Porque o Batman, ele, nesse filme, ele não tem interesse em ter um projeto social, em realmente mudar a vida das pessoas, né? Uhum. Ele, acho que o maior exemplo disso é como ele lida com os órfãos, né? Porque Sim. ele vai no orfanato e o que ele quer no orfanato é dar brinquedinhos para as crianças e ir embora com elas gritando o nome dele. Mas quando ele tem que adotar uma criança, né, ele adota meio que sem querer o Robin, ele não quer, né? Ele não quer mudar a vida daquela criança, né? Ele só quer que aquela criança fique ali no orfanato recebendo brinquedinhos e gritando o nome dele. Sim. Né? É mais público pra isso ele. Isso é um paralelo com a ação do Batman em geral, porque quando a gente para pensar em super-heróis e vigilantes, no quão eles são efetivos em realmente acabar com o crime, e claro que histórias em quadrinhos elas, as histórias têm que continuar, então os roteiristas têm que dar um jeito de sempre ter novos vilões, ou então vilões antigos voltarem para as histórias continuarem existindo. Mas ao mesmo tempo, os super-heróis em geral, eles não são tão efetivos em acabar com o crime, né? Ou em pelo menos mudar a vida das pessoas. E eu acho que o Batman especificamente é um herói que representa bem isso de... Ele não é realmente benéfico. Os vilões em geral do Batman são criados porque o Batman já existe antes, sabe? Sim. É uma coisa que todo mundo critica no Batman. É que alguns vilões só existem por causa do Batman. E cara, esse é o maior problema que um super-herói pode ter. Você tá criando vilões. É, porque quando você parar pra pensar, no filme do Lego Batman mesmo, o Coringa tem uns planos mirabolantes e gigantes que, assim, a polícia normal não ia conseguir parar o Coringa. Sim. Só que o Coringa só existe porque antes dele existe o Batman, sabe? Ele só existe porque o Coringa e os outros vilões em geral são uma resposta ao Batman. Então, você ter um vilão forte é porque você teve um herói antes que era mais forte do que os vilões anteriores. Então, os vilões novos precisam ser mais fortes para lutarem contra aquele herói. E no geral é meio que isso que acontece. Quanto mais forte você tem o vigilante, mais fortes vão ser os vilões também. E aí, no final, o vigilante acaba sendo necessário, mas ele foi a origem de tudo, né? Uhum. Isso, como você já disse, tipo, é muito porque as histórias elas estão abertas. Então é difícil, tipo, você continuar as histórias sem fazer vilões voltarem. Principalmente vilões tão amados pelos fãs, como é o caso do Coringa mesmo, que não tem mais como você fazer um filme que esteja no universo do Batman e não ter o Coringa, ou não ter uma menção ao Coringa. Alguma coisa relativa ao Coringa tem que existir. Obrigada aí, Heath Ledger, por ter popularizado tanto o Coringa. O Coringa já era popular antes dele, mas ele fez um trabalho incrível mesmo. Eu queria também comparar um pouco o Batman com um outro herói que eu vejo meio que sendo o Batman da Marvel, que não é o Homem de Ferro. É o Homem-Aranha, na verdade. Já tá errado. Porque eu sei que o Homem de Ferro também é um bilionário e o poder dele é ter muito dinheiro e sei lá. Mas eu vejo o Homem-Aranha como sendo o Batman da Marvel no sentido de ser um herói... De dar dinheiro. Não é isso, mas de ser um herói da rua, sabe? Um herói que... O vilão normal do Homem-Aranha é um criminoso, não é um alienígena. Sim. Que veio do espaço e quer invadir a cidade. Assim como o Batman. É claro que o Batman ele vai lutar contra um alienígena se surgir. O filme novo da Liga da Justiça tá aí pra mostrar isso pra gente, mas... Sim. No geral, o Batman é um herói que o domínio dele é a cidade em geral, é a rua, né? E o Homem-Aranha também, nesse sentido. O Homem-Aranha, ele é um herói que ele muda a vida das pessoas, sabe? Se você colocar o Homem-Aranha, por exemplo, a gente usando o filme mais recente dele, que é o De Volta ao Lar, ele realmente é um garoto que ele quer ajudar a vizinhança, né? Ele é o amigo da vizinhança, ele quer ajudar as pessoas, ele ensina um caminho pra mulher, ele faz coisas menores e ele faz parte daquilo de querer ajudar as pessoas, né? Esse é o ponto principal do Homem-Aranha. Enquanto que o Batman, ele não tem esse ponto de querer ajudar as pessoas, ele tem o ponto só de querer lutar contra o crime. Eu acho que isso é uma diferença muito forte entre os dois, porque por mais que o Homem-Aranha também não é super efetivo em lutar contra o crime e tal, mas as histórias do Homem-Aranha em geral, elas trazem dilemas pra ele e trazem questões que você percebe que ele não é... Ele realmente quer mudar aquele mundo pra melhor, e o Batman, no geral, ele só quer lutar contra a criminalidade. Eu queria fazer uma comparação, por exemplo, com os filmes do Sam Raimi, em que no segundo filme, por exemplo, que você tem o Dr. Octopus, que é o vilão, mas no final quem salva, quem evita que a destruição ocorra é o próprio Dr. Octopus, porque ele não era um cara mau, e é parte intrínseca do Homem-Aranha perceber que o Dr. Octopus não é um cara mau e que ele pode realmente voltar a ter controle sobre o corpo dele e salvar a cidade antes que os braços robóticos dele destruam a cidade. Enquanto que o Batman, eu não consigo perceber um Batman que em algum momento vai olhar para um vilão e perceber a humanidade nesse vilão, sabe? Então, na cultura geral do Batman, sim, no geral mesmo, é da política do Batman não matar justamente por causa disso. Porque é uma coisa que tem a ver com... Ai, vai vir algum fã muito hardcore de Batman me corrigir em algum momento nos comentários, se isso chegar no ouvido de alguém. Mas ok. É das políticas do Batman, por exemplo, sempre entregar a polícia. Por isso que o Gordon sempre é um personagem em todos os filmes tão importante. Porque em algum momento a justiça, através da lei mesmo, tem que ser feita. Então ele entrega pra polícia os vilões. Então. E isso vai seguindo, né? Acho que uma das únicas exceções, assim, é a do Piada Mortal, que no final dá a entender que ele realmente mata o Coringa. Mas no geral, assim, nos demais, e por isso que existe em Gotham, né, tantas instituições para criminosos e doentes mentais criminosos, que é no caso o Arkham, né, o Asilo Arkham, que é um clássico, e Blackgate, né, que é uma cadeia mais convencional. Mas assim, eu também sei que eles fazem isso porque eles têm que aproveitar vilão, e se você matar o vilão, não tem como ele aparecer depois de novo, né? Em quadrinho, matar não significa que ele não pode aparecer de novo depois, né? Ah, sim, mas torna mais difícil. É mais fácil você estar lá com ele preso, e aí, sempre assim, né? Ele tá lá, todos os vilões presos, né? Acontece alguma coisa, e toda uma instituição enorme consegue deixar fugir os, sei lá, 15 presos mais perigosos dela. Entendeu? Aí... É sempre assim. Aí pronto, você tem aí pelo menos mais 15 histórias pra contar em quadrinhos. E até a Zona Fantasma, que era pra ser impossível de fugir dela, eles fogem dela, né? Exatamente. Existe um botão de liberar vilões no aparelho. Não, mas isso no filme é também uma piada, né? Tipo, sim. Como é que você vai abrir a Zona Fantasma? Tem ali um botãozinho. Soltar todos os bandidos. Exatamente. Ok. Assim, então, a comparação que você fez com o Homem-Aranha, eu acho justa, ok. Eu acho que o Batman, não é que ele fique devendo alguma coisa que não é da proposta do Batman, né, fazer isso, porque o Batman é mais voltado para um público assim que gosta mais de, sei lá, filmes de detetive no geral. É uma coisa não, mais... O Batman é... Na verdade, vamos falar a verdade. O Ai, Batman, ele é fascista, né? É um fascistinha, só que é o cidadão de bem que quer bater no pobre coitado que roubou um ovo no supermercado. É isso aí. É isso que é o Batman, né? É isso aí. Um ovo no supermercado. Os vilões do Batman são muito melhores do que isso, tá? Mas é isso que o Batman é. Não, eu ouço demais essa crítica, que é o Batman detém a riqueza em Gotham City, e aí essa diferença social. Você falou da riqueza, e cara, um cara que é tão bilionário quanto ele é, qual é a solução que ele tem pra acabar com o crime? Se vestir de morcego e dar porrada em bandido. O cara... Com o dinheiro que ele tem, ele poderia investir em diversos projetos sociais, em diversas coisas pra realmente mudar a sociedade, mas Isso tá deixando de ser sobre o filme já e tá sendo sobre várias outras coisas, mas vamos nessa. Vamos em frente. Uhum. Realmente, isso é um problema muito grande. Ainda no, na série, né, do Gotham, você ainda consegue entender por que, que ele não mexe tanto no dinheiro da família. Porque tem várias coisas, porque as empresas Wayne não são só dele, então tem vários problemas. Né? Diretoria. Na hora de construir 500 veículos super tecnológicos é dele, né? Não, mas aí é só falar que é, sei lá, pra ele viajar pra Suíça e, sei lá, essas coisas de Playboy, Batman, e eles liberam o dinheiro. O Batman é aquele cara que ele todo dia usa uma cueca nova, sabe? Tipo, não lava, ele só cueca. Usa uma cueca uma vez. Uhum. Ele não lava a cueca, usa uma cueca e joga fora. Só que com ele é com carro, né? É assim, ele sai com o carro uma vez, nunca mais ele vai tocar naquele carro. Tem que comprar um novo e sair com um novo. É assim, né? Do jeito que você tá falando, ele tem que ser assim. Ok. Não. É, pra construir tanto carro e dizer, ah, não, porque eu quero passear, é porque ele é assim. Não, não é isso que eu quis dizer. Você não entendeu o que eu quis dizer. Mas quem seja. Mas vamos voltar pro filme. Não, agora eu quero terminar o que eu queria falar. Não. Ok, então termina aí. Não, o que eu tenho que terminar de falar é que, tipo, ainda em algumas mídias dá uma explicação pra ele não fazer tantos projetos e mexer em coisas, porque tem pessoas por trás de Gotham, das Wayne Enterprises e blá blá blá blá blá blá blá. Mas realmente, isso é uma falha muito grande do Batman. Ele podia fazer várias coisas. E, tipo, em alguns momentos, nos filmes se fala disso. Tipo, sei lá, dele tá preocupado porque, sei lá, ele tava conferindo as contas lá das empresas Wayne e percebeu que as doações para o orfanato tal pararam. Isso no, na trilogia do Nolan aparece. E aí ele vai atrás de saber por que que as doações pararam, etc. Mas, realmente, tipo, ele não tem por que sair por aí caçando bandidos. Ele tem por que, por exemplo, sair por aí caçando, sei lá, o Bane. Porque quem mais vai parar o Bane, senão o Batman? Mas o Bane só existe porque o Batman existe, então. É, também. É, então, ele tá lidando com as... Ai, tá vendo? O irresponsável, lidando com os problemas que criou. E você aí falando mal do Batman. Ele poderia não ter criado os problemas, né? Mas ele tá lidando ele com nunca isso agora. Se bater em bandido na rua e tivesse investido em programa social e tivesse investido em realmente mudar a vida das pessoas, bem, não existiria. Ele possivelmente teria curado o problema do bem que ele tem no rosto e não ia precisar usar a máscara dele. Olha só. Ia ter ajudado uma pessoa. Não, ia ser o Bane sem máscara, que é a única fraqueza do Bane. Como é que a gente ia derrotar o Bane? O Bane ia ser uma pessoa normal. Não ia, ser um não. Normal. O Bane é louco. Ia. Isso é o que você diz. Mas, falando um pouquinho de volta pro filme, e o filme ele reconhece isso em alguns momentos, e ele reconhece, como eu disse, ele tem esse ar de paródia, e ele gosta de fazer piada com as incongruências do Batman, e no comecinho que ele tá lutando contra os bandidos, lá ele tá cantando uma musiquinha... E ele fica, quem é que luta com os bandidos, sei lá, uma coisa assim, Batman, não sei o quê. E aí no final, quem é que não paga os impostos aí? O não, Batman, né? Não, ele fala, quem é que paga impostos? E não é o Batman. Ah, é, não é o Batman, cara. Isso. E também uma piadinha pequena, mas que é o filme dizendo, a gente sabe, a gente entende os problemas que tem nesse personagem aqui e a gente vai fazer piada com isso também. Sim. E que problema? Não, realmente, eu tenho que admitir, né? Tipo, o Batman tem muitos problemas. O Batman. Eu adoro o mundo do Batman, mas o Batman tem muitos problemas. Ele concentra riqueza, isso gera violência, e depois ele tenta resolver a violência com mais violência. Cara, isso é muito problema. Inclusive, no começo do filme, quando eles estão montando um avião levando um monte de arma pra Gotham City, os caras falam, ah, vamos levar esse carregamento cheio de arma, bomba e não sei o que para a cidade mais perigosa do mundo, Gotham City. Sim. Eu gosto muito da relação que tem entre o Batman, o Robin e o Alfred nesse filme, porque forma realmente, tipo assim, uma familiazinha, assim, bonitinha. Isso vai evoluindo o Batman como pessoa. É como se no começo ele realmente fosse um pré-adolescente mimado, chato pra caralho. E o Robin, ele é essencial pra fazer, sim, desenvolver o personagem do Batman. Sim. E aí, assim, uma coisa interessante do filme é que o Batman, ele é um personagem que ele é... tem o trauma de ter perdido os pais na infância, uhum, dele, né? E ter crescido órfão, mas ao mesmo tempo, na história do filme, a gente vê que o Batman, ele pode ter perdido os pais biológicos dele, mas isso não significa que ele é órfão, né? Porque ele tem o Alfred, né? E sim, depois o Robin, ele... O Robin também é um órfão, mas ele acaba sendo adotado pelo Bruce Wayne. E o filme, ele tem essa questão que eu acho interessante, que mesmo que o Batman não tenha relações biológicas, ele não tenha os pais biológicos e tal, mas uma família é mais do que a relação de sangue, né? Uma família é mais do que isso, né? E eu acho que isso é uma parte legal do filme, também é uma, sim, parte interessante também, que mostrar que o Batman, ele talvez se ache muito incompleto por não ter os pais, mas na verdade ele tem uma família, sabe? Ele acha que não tem uma família, mas ele tem realmente uma família. Oh, que fofo. Mas é isso mesmo, tanto é que quando o Dick é adotado, ele não deixa de ser órfão exatamente por ter sido adotado. Porque ele passa a primeira semana na casa sozinho, brincando com as coisas e falando com as câmeras escondidas e etc. Tipo, ele não... O Bruce Wayne, que é o Batman, adota ele, mas tipo, ao mesmo tempo ele não aparece ali como o pai. Só mais pro final do filme que realmente acontece essa ligação real, assim, que acontece um reconhecimento de paternidade ali na coisa aí. E aí ele assume a responsabilidade pelo Dick Grayson, né? E eu acho bacana também como... Eu acho interessante o como eles conseguiram colocar alguns personagens que a gente não esperava. Bom, pra quem não conhece o universo, não esperava. Pra quem já conhece, espera logo no começo. Dentro do filme, por exemplo, quando aparece a Barbara Gordon. Quando vai apresentar uma nova comissária, eu fico meio... Tá, qualquer pessoa pode ser. É a Barbara Gordon. Pronto, eu já sei que é a Batgirl. Em algum momento ela vai virar a Batgirl. E também do Dick Grayson, tipo, quando aparece um menininho lá, sentado na placa do orfanato. Nossa, é o Batman, que incrível! Blá, blá, blá. E já penso, putz, esse menino vai ser o Robin. E eu acho legal o como a gente consegue caracterizar, assim, os personagens sem nada ter acontecido ainda, mas isso se deve muito, né, a bagagem que a gente já tem de conhecimento prévio aí já do Batman em si, do universo em si. Eu acho que é assim, o filme, ele tem um roteiro muito bem encaixadinho, uma direção também bem redondinha, e eu que não tenho essa bagagem do Batman, por exemplo, quando o Robin, ele aparece no orfanato pela primeira vez, eu não sabia que ele ia ser o Robin, mas eu sabia que aquele personagem ia ter importância em algum momento, porque pela forma como aquela cena é apresentada, né, e a gente, sim, primeiro vê ele sozinho ali, e aí depois aparece o orfanato, os outros órfãos, e aí quando o Batman vai embora, ele fica sozinho de novo. E a forma como essa cena é apresentada deixa muito claro pra gente que esse personagem, ele vai ter alguma importância depois. E outra coisa que é muito importante é que uma parte essencial desse personagem é que ele se sente sozinho, né? E ele tá sozinho. Sim. Eu, mesmo sem saber que ele era o Robin, só pela forma como a cena é feita, eu consigo perceber que vai ser um personagem importante depois. E isso é uma coisa que, no geral, no filme é muito bem feita, né? a primeira cena de ação, como a gente disse, é que tem o Coringa e ele é a cena que apresenta a relação do Coringa com o Batman, o que é que o Coringa vai querer durante o filme e o que é que o Batman vai ter que aprender durante o filme, né? O Batman vai ter que aprender que ele depende dos outros também, e o Coringa vai ter que vai querer ter a atenção do Batman, vai querer que o Batman reconheça a importância dele, né? Sim. É, e tudo isso vai se desenvolvendo durante todo o filme, e direto acontece esse tipo de coisa de você ter uma coisinha pequena sendo apresentada e depois ela vai ser desenvolvida depois, ela vai servir para alguma coisa depois, e isso é sinal de um roteiro bem feito, amarradinho, né? Tem inclusive uma piada que eu acho também muito boa, quando tá o Batman e o Robin no Batmóvel e o Robin pergunta se não tem cinto de segurança, e o Batman diz: a vida não dá cinto de segurança, né? É, naquela hora eu tava assistindo e quando o Batman fala isso, eu pensei, ok, isso é um filme que vai ter crianças assistindo. Eles realmente vão passar a mensagem de que você não pode, que você não precisa usar cinto de segurança. E aí logo depois a piada é que o Batman tem que dar uma freada e o Robin vai bater lá no vidro e porque não tem cinto de segurança. Ele não, ok, eu vou colocar um cinto de segurança. Enquanto isso eu vou segurar aqui com a minha mão. E eu pensei, ok, sabe, é uma piada boa e bem construída no geral, sabe? Imagina se fosse só uma piada, se não tivesse essa parte no começo do Batman dizer que não precisa de cinto de segurança e depois simplesmente acontecesse da freada. Seria uma piada, uma coisa jogada, sabe? Mas você tem uma construçãozinha pequena e que funciona, e no roteiro em geral é cheio de coisas assim. Sim, o roteiro desse filme, ele tá muito de parabéns, o roteirista. Ele pensou muito bem no que ele tava fazendo. Eu não sei se ele gosta de Batman, mas... mas ele pensou muito bem no que tava fazendo. A gente tava falando de piadas e tal, e eu queria falar sobre a dublagem do filme. Ah, eu também queria falar sobre isso. Porque eu assisti esse filme duas vezes. Primeiro eu assisti ele em inglês e depois em português. Eu queria assistir em inglês porque eu vi que tem alguns atores famosos na dublagem americana, né? Principalmente Sim. O Michael Cera como Batman não, como Robin. Sim. E eu queria ver como é que ficou, e eu gosto muito do Michael Cera, e eu queria ver como é que ele tava de Robin. Mas, assim, a dublagem brasileira é muito melhor. Eu falei pra você. A dublagem brasileira tá incrível. Você não... Eu não... Sinceramente, tipo... Eu vi primeiro também a versão original. Aí depois eu vi em português e eu não queria mais ouvir a original nunca mais na minha vida. Eles entendem que o filme é uma paródia e eles vão fundo nisso e eles fazem as vozes e sotaques, mais vozes e sotaques diferentes do que a dublagem americana faz. Sim. E é sensacional, acho que é um trabalho muito bom deles. E também uma coisa que é boa da dublagem brasileira é que eles podem usar o mesmo dublador dos filmes normais, sabe? Tipo, o Batman Lego não pode usar o Ben Affleck para dublar o Batman. Mas na dublagem brasileira, eu não sei se é o dublador do Batman normal que fez esse filme, mas eles podem fazer isso. E tanto que eles fazem isso com o Super-Homem, né? Sim, o mesmo dublador. Guilherme Briggs arrebentando, como sempre. É o mesmo dublador do Super-Homem nos filmes normais do Super-Homem. E isso é algo também que adiciona pro filme, né? Porque ele deixa um pouco... até um pouco mais engraçado, né? Porque você vê aquele Super-Homem sério, aquela voz do Guilherme Briggs, que você se lembra do Homem de Aço, aquele filme todo triste do Super-Homem lá. E aí depois você vê ele nesse filme e acaba adicionando pra piada também. Sim. Outra piada muito boa que você falou do Superman, agora eu lembrei, é o Batman assistindo Smallville. É muito boa essa piada. Uma coisa boa dessa piada é a forma como o Batman ri, né? Quando ele, que eu acho que é uma coisa. Acho que é uma das coisas mais engraçadas até do filme é essa risada super alta e exagerada do Batman quando ele vê uma piada, assim, quando ele vê alguma coisa que ele acha engraçada, quando ele coloca a senha do Alfred, o Mortonto, né? E ele. Uhum. Ele dá uma risada tão forte e tão. Sei lá, natural, não natural, mas uma risada tão... Quinta série. Não sei, verdadeira, sei lá. E faz parte da piada a risada do personagem, né? Não só a piada em si. O que também contribui para a piada do filme, esse, na minha opinião, é que eles vão fundo... É quando eles resolvem ir full paródia, né? E aí, sim. Quando o Coringa vai na Zona Fantasma e tem os vilões da Warner. Tem o Sauron, ótimo. O Voldemort. É ótimo. Eu acho que... Porque primeiro aparece uma cena do Coringa assistindo TV, e aí o Super-Homem tá falando da Zona Fantasma, tá dizendo quem que tá na Zona Fantasma, né? E aí tem umas piadas que são só... A piada de áudio mesmo, de som, né? Porque sim. A gente ouve alguém falando Wingardium Leviosa, né? Sim. Fala os. Aqueles robozinhos do Doctor Who falando Exterminate e tal. Uhum. E por enquanto aquilo é só uma piadinha, ok, mas quando o Coringa vai na Zona Fantasma e tá todo mundo lá realmente. É, e ele traz todo mundo pra Gotham City, sabe? Eu tenho que elogiar bastante, tenho que tirar o chapéu pra o que eles fizeram nesse filme, porque, sei lá, eu não tenho como não achar engraçado você juntar o Voldemort com o Sauron, com o Coringa, com o Tubarão, sabe? Com a Bruxa Malvada do Oeste. Nossa, eles conseguiram juntar muita coisa. Acho que é uma das vantagens assim, da Warner, né, porque... Ela que cuida das produções da DC. Por mais que nos filmes ela tenha feito bastante coisa, né, mais ou menos, né, na questão da animação, pra ela ter essa liberdade de usar todo o leque de filmes que ela já produziu e tudo que ela pode fazer ali, todo aquele catálogo da Warner dentro de uma animação, cara, isso consegue enriquecer demais esse fechamento da história, porque... O Batman já tem vilões incríveis. Mas não, a gente não vai usar os vilões incríveis do Batman. A gente vai fazer esses vilões do Batman se juntarem ao Batman contra outros vilões. E eu não sei de quem foi a ideia, mas foi ótima. Uma outra piada boa é quando eles estão saindo da Asilo Arkham e aí a Bárbara sugere usar os vilões pra lutar contra os outros vilões. E aí o Batman... Fala, usar vilões pra lutar contra vilões, que ideia idiota. Uhum, sim. E é, tipo, eu não sei se deu tempo de colocar essa piada na produção do filme por causa do Esquadrão Suicida, mas pelo menos parece uma piada muito voltada pra, sim, pra parece o flop muito. Que foi Esquadrão Suicida, né? Sim. Esquadrão Suicida que tinha tudo pra ser bom, mas foi muito ruim. Não tinha mesmo. Tinha sim, cara. Tinha tudo pra ser bom. Tinha dinheiro, o que mais a gente precisa pra fazer um filme? Qualidade. Que a gente consegue também com dinheiro. Mas ok, tinha tudo pra ser bom o filme, não foi? Tá bom, dê suas considerações finais, Henrique. As minhas considerações finais são exatamente a mesma coisa que eu falei no começo, quando você perguntou se eu gostei do filme. É um filme divertido, bem feitinho, e você pode aproveitar não importa a idade que você tenha. E é isso. É um filme ok, bacana. Fica aí pra quem quiser divertir ou quiser ter aí crianças e quer mostrar um filme que as crianças com certeza vão gostar. Tá aí. E é isso. Eu não tenho muito o que acrescentar a isso. Realmente é um filme muito divertido. Não é um filme pra você ficar pensando depois na sua vida e dando importância às pequenas coisas, embora ele traga um pouco disso na mensagem. É um filme pra você assistir e relaxar e dar boas risadas e aproveitar as piadas. E se você for fã de Batman, tentar contar as referências, porque são muitas, muitas mesmo. É, ele tem a mensagem da família, que é uma mensagem bonita também. E é isso, assim. Eu acho que é um filme que é gostoso de assistir, assim. Principalmente se você quiser ver em português, né, eu recomendo ver com a dublagem em português, porque realmente ficou melhor. Antes de ir para a nossa indicação, hoje a honra vai ser do Henrique. Você pode seguir a gente pelo nosso Twitter, @eudiscordcast. E você pode também mandar alguma coisa, uma mensagem mais longa para o nosso e-mail, eudiscordpodcast@gmail.com. E você pode também comentar, né, o que você achou desse podcast no nosso blog, eudiscordpodcast.wordpress.com. E agora, com recados dados, a gente pode, sem mais delongas, ir para a indicação. Então, a indicação do próximo episódio, eu quero começar aqui fazendo uma charada. Porque é uma indicação que eu tenho certeza que você não viu. É um anime, né, claro. Eu tenho certeza que você não viu. E a outra dica que eu vou dar é... E eu comentei com você antes da gente criar o podcast, mas quando a gente já tava discutindo sobre ele, eu comentei com você que era uma coisa que eu ia indicar no podcast. Deus. Então, você sabe o que é? Como é que eu vou lembrar das coisas que a gente falava antes? Nossa. Tá, não é falei famoso. Muitas coisas, não. Ah, mas eu não vou lembrar de nomes em japonês. Tá, deixa eu pensar aqui. É famoso. Bom, outra dica, o nome não é em japonês. Peraí. O nome não é em japonês. É um anime famoso. Não é famoso. É mais ou menos, não é. Como é que você sabe que eu conheço, então? Eu sei que você conhece porque eu já falei dele com você. Isso não é suficiente pra configurar um conhecimento. Tá, vamos lá. Eu vou dar a última dica. Tá. Tá bom? A última dica. Tá bom. E essa é a dica que eu vou deixar isso super fácil. Tá. Se você errar, eu vou ficar muito decepcionado. Nossa, desculpa então pela decepção. É a adaptação de um jogo. What? O quê? Pera. É a adaptação de um jogo. Agora tá muito fácil. Tá, o nome não é. Ai. Tipo, as pessoas jogavam esse jogo e aí fizeram. Sim, nossa. É um jogo. E um jogo que tem a história dele. E aí adaptaram a história dele pra um anime. Não, ai, você sabe. Finalmente, não. Ah, a gente vai finalmente assistir Persona, então. Aê. Eu pensei que você nunca ia nem começar a chutar. Nossa. Eu comecei a pensar, nossa, adaptação de jogo. Só que a hora que você falou jogo, por algum motivo, eu pensei na gente falando de Sword Art Online, que você sabe que eu não gosto, e eu pensei, nossa, não, ele vai nossa. Fazer assistir essa porra. Mas ok, então, vamos assistir Persona. É, no caso, só explicando, o anime que eu vou indicar é Persona 4 The Animation, que é um anime de 2011, que é a adaptação do jogo Persona 4, tem 25 episódios, na verdade tem 25 episódios e um episódio especial, então faz no total 26 episódios. E assim, é importante saber que é o Persona 4 The Animation, porque existe o Persona 4 The Golden Animation, eu acho, que é uma outra versão desse anime, mas não é essa que eu tô falando da primeira versão, que é de 2011, que é a adaptação do jogo Persona 4, que é um jogo que é um dos meus favoritos da minha vida. A série Persona é uma série que eu amo muito, e o Persona 4 é o meu segundo preferido da série. E eu não vi esse anime, e eu quero indicar ele justamente porque eu quero eu, como alguém que já jogou o jogo e que já é apaixonado pelo jogo, eu quero ver como que eles adaptaram essa história pra mim, e eu quero ver como que alguém que não faz a mínima ideia do que é Persona, que sou eu, vai assistir essa história e o que é que você vai achar da história de Persona. Eu espero que a adaptação seja boa pra que você possa ter uma experiência positiva com Persona. Ok. Eu tô feliz com essa indicação, porque na verdade eu tava meio curiosa pelo que você, pelo pouco que você já me contou do jogo e você comentou da história no geral. Eu tava meio curiosa já, então eu tô feliz com essa indicação. Vou me desdobrar em 1000 anos e vou dar um jeito de assistir tudo no prazo certinho. Não vai atrasar podcast nessa porra. Não vai atrasar. Não vai. E aí a gente vai entrar na... vai poder discutir quem é a melhor waifu de Persona 4. Ixi. Ok. O futuro do podcast depende da sua escolha, viu? Porque se você escolher a errada, isso aqui pode acabar tudo. Você sempre colocando nossa amizade em risco, não é mesmo? Mas ok, então... eu acho que é isso. Assistam Persona 4, porque... vocês vão precisar pra assistir pra... Persona 4 The Animation. É, pra ouvir o próximo podcast. Até mais. Até lá.